2. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação, CIP, Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil, Fechels, Henrique Arte de Ler Mentes, Como Interpretar Gestos e Influenciar Pessoas Sem Que Elas Percebam, Henrique Fechels, tradução de Daniela Barbosa Henriques, Petrópolis, RJ, Vozes, 2013, título original, Constem Atelia Contrema Satankar. Urdu F.O. Contrema R.S.T.A. Círculo R.O.X.P. A. Círculo Verkarandra Utan Ati de M.A. Contrema R.N.A. Círculo Gotia Bibliografia ISBN 978-85-326-4702-3. Edição digital. 1. Comunicação não verbal. 2. Linguagem do corpo. Título. 13.08371 CDD 153.69. Índices para catálogo sistemático. 1. Linguagem do corpo. Comunicação não verbal. Psicologia 153.69. 3. Copyright Henrique Fechels. 2007. Por intermédio da Grande Agência, Suécia. E Vikings of Brasil Agência Literária e de Tradução Limitada. Brasil. Título original sueco. Constem Atelia Contrema Satankar. Urdu F.O. Contrema R.S.T.A. Círculo R.O.X.P.A. Círculo Verkarandra Utan Ati de M.A. Contrema R.N.A. Círculo Goethe traduzido a partir do inglês. The Art of Reading Minds, Out Understanding Influence of the Suite Out the Noticing, Direitos de Publicação em Língua Portuguesa, Brasil, 2013, Editora Vozes Limitada, Rua Frei Luiz, 102568-9900 Petrópolis, RJ Internet, http://www.vozes.com.br Brasil. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma e, ou quaisquer meios, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e gravação, ou arquivada em qualquer sistema ou banco de dados sem permissão escrita da editora. Diretor Editorial Frei Antônio Moser. Editores Aline dos Santos Carneiro, José Maria da Silva, Lídio Peretti, Marila Clorain e Olenek. Secretário Executivo João Batista Krelsch. Editoração Fernando Sergio Olivetti da Rocha. Projeto Gráfico Sheilandre Design. Gráfico Capa Igor Campos. ISBN 978-85-326-4702-3. Edição Brasileira Digital, ISBN 978-91-37-131-269, edição sueca impressa, editado conforme o novo acordo ortográfico. 4. Aos meus filhos, Eliot e Nemo, que me ajudam a perceber, todos os dias, o quanto eu ainda preciso aprender sobre comunicação. 5. Era uma vez. 6. Sumário. Um aviso. Capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 4. Capítulo 5. Capítulo 6. Capítulo 7. Capítulo 8. Capítulo 9. Capítulo 10. Capítulo 11. Capítulo 12. Referências. Textos de capa. 7. Um aviso. Um lembrete para não levar as coisas tão a sério. Eu gostaria de esclarecer uma coisa. Não afirmo exatamente que o conteúdo deste livro é verdadeiro. Pelo menos não mais verdadeiro do que quaisquer outras visões subjetivas do mundo, como o cristianismo, o budismo ou a ciência. É melhor pensar no conteúdo deste livro como ferramentas úteis. De fato, tudo o que digo aqui sobre estímulo sensorial preferido, linguagem corporal e coisas afins não passa de alucinação, metáfora ou modelo explicativo, se você preferir, que descreve a realidade de acordo com certa visão. Pessoas diferentes preferem modelos explicativos diferentes. Alucinações diferentes para entender a própria realidade. Alguns os chamam de religiosos, outros de filosóficos, e outros ainda os chamam de científicos. A categoria na qual as metáforas deste livro devem ser incluídas dependeria muito de quem está sendo questionado. Alguns as considerariam científicas, outros argumentariam que psicologia e psicofisiologia não são ciências. Uns criticariam os modelos deste livro, julgando generalizações simples demais de fenômenos complexos, não sendo merecedores de atenção. Nada disso realmente importa. O fato é que essas metáforas específicas, esses modelos, provaram ser ferramentas excepcionalmente úteis para entender e influenciar as pessoas. O que não significa, porém, que sejam verdadeiros ou descrevam as coisas como realmente são. Quero que você se lembre disso. Apenas afirmo que, se você aplicar o que está prestes a aprender, os resultados serão bastante interessantes. E espero que seja esse o seu interesse. 8. Capítulo 1. Aqui explico o que quero dizer com um termo peculiar como leitura da mente. Qual foi o erro de Descartes e início a nossa jornada juntos? 9. Leitura da mente. Uma definição do conceito. De coração, Acredito plenamente no fenômeno da leitura da mente. Para mim não é mais misterioso do que ser capaz de entender o que alguém está dizendo ao falar conosco. O fato é que pode ser até um pouco menos misterioso do que isso. Pelo que sei, não há nada particularmente controverso sobre leitura da mente. Na verdade, é completamente natural. Algo que todos nós fazemos, o tempo todo, sem perceber. Mas é claro que fazemos isso com graus variáveis de sucesso e com mais ou menos consciência. Acredito que, se soubermos o que estamos fazendo e como fazemos, seremos capazes de nos treinar a fazer ainda melhor. E esse é o ponto deste livro. Então, o que de fato fazemos? O que quero dizer quando digo que lemos a mente do outro? O que leitura da mente de fato significa? Para começar, quero explicar o que eu não quero dizer. Existe algo em psicologia denominado leitura da mente. Uma das razões que justificam por que tantos casais acabam fazendo terapia. Isso ocorre quando uma pessoa presume que a outra consegue ler a sua mente. Se ele realmente me amasse, deveria saber que eu não queria ir àquela festa, embora eu tivesse concordado em ir. Ou, ele não se preocupa comigo, se não teria notado como eu estava me sentindo. Essas exigências de leitura da mente estão mais para explosões de egocentrismo. Outra versão disso é supor que você é capaz de ler os pensamentos de alguém, quando, na verdade, você está apenas projetando atitudes e valores da sua própria mente para a dele. Ah, não, ela agora vai me odiar. Ou, se ela está sorrindo assim, deve ter feito alguma besteira. Eu já suspeitava. Isso se chama erro de Otelo. Nada disso é leitura da mente no sentido que eu abordo aqui. Não passa de um comportamento tolo. O grande erro de Descartes para entender a leitura da mente do modo como descreverei é importante que antes você entenda um conceito diferente. O filósofo, matemático e cientista René Descartes, também conhecido como Cartesius, foi um dos gigantes intelectuais do século XVII. Os efeitos da revolução que ele instigou na matemática e na filosofia ocidental ainda são sentidos hoje. Descartes morreu em 1650, de pneumonia, no Palácio Real de Estocolmo, onde dava aulas à Rainha Cristina. Descartes estava acostumado a trabalhar na sua cama quente e aconchegante, como convém a um filósofo francês. Então é compreensível que o piso frio de pedra do castelo tenha acabado com ele tão logo o inverno chegou. Descartes fez coisas muito boas, mas também cometeu erros sérios. Antes de morrer, ele apresentou a noção de que corpo e mente eram separados. Essa foi a ideia mais estúpida que ele poderia imaginar, mas Descartes havia conquistado respeito graças a frases curtas e impactantes como cogito ergo sum, penso, logo existo. Assim, a noção peculiar, e basicamente religiosa, de que os seres humanos são compostos por duas substâncias diferentes, corpo e alma, prosperou. Naturalmente alguns discordaram, mas essas vozes foram abafadas pelos aplausos e ideia de Descartes. Apenas há pouco tempo os biólogos e psicólogos conseguiram provar. 10. Cientificamente o exato oposto da afirmação de Descartes. Então agora sabemos que corpo e mente de fato estão inextricavelmente unidos, tanto em sentido biológico quanto mental. Mas a visão de Descartes foi dominante por tanto tempo que ainda é tida como uma verdade aceita pela maioria das pessoas. A maioria de nós ainda diferencia, embora inconscientemente, o nosso corpo e os nossos processos de pensamento. Para que o resto deste livro faça algum sentido, é importante entender que não é o caso, ainda que pareça um pouco estranho pensar assim em princípio. É assim que funciona. Não é possível ter um único pensamento sem que algo físico também aconteça com você. Ao pensar, um processo eletroquímico ocorre no seu cérebro. Para criar um pensamento, certas células cerebrais precisam enviar mensagens entre si, de acordo com certos padrões. Se você já tiver tido um pensamento antes, o padrão dele já está estabelecido. Tudo o que você está fazendo é repetir o padrão. Se for um pensamento inteiramente novo, você cria um novo padrão ou rede de células no cérebro. Esse padrão também influencia o corpo e pode mudar a disseminação de hormônios, como as endorfinas, em todo o corpo, assim como no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo controla coisas como a respiração, tamanho das pupilas, fluxo sanguíneo, suor, rubor, etc. Todos os pensamentos afetam o seu corpo de um modo ou de outro, às vezes de uma forma muito óbvia. Se você estiver assustado, a sua boca ficará seca e o fluxo sanguíneo em direção às coxas aumentará, preparando-o para uma possível fuga. Se você começar a ter pensamentos sexuais sobre o cara que está na caixa do supermercado, perceberá reações muito óbvias no seu corpo, ainda que não tenha passado de um pensamento. Às vezes as reações são muito pequenas, invisíveis a olho nu, mas elas estão sempre lá. Isso significa que, Simplesmente observando as mudanças físicas que ocorrem numa pessoa, podemos ter uma boa ideia de como ela se sente, quais são as suas emoções e no que está pensando. Treinando-se a observar, você também aprenderá a ver coisas que antes eram sutis demais para notar. Corpo e alma, mas não para por aqui. Além de todos os nossos pensamentos se refletirem no corpo, o oposto também ocorre. Qualquer coisa que aconteça com o nosso corpo afeta os nossos processos mentais. É fácil testar isso. Tente o seguinte: trinque o maxilar, abaixe as sobrancelhas, olhe para um ponto fixo à sua frente, fique assim por 10 segundos. Se tiver feito tudo certo, você logo começará a se sentir irritado. Por quê? Porque você executou os mesmos movimentos musculares que o seu rosto executa quando você se sente irritado. As emoções não acontecem apenas na sua mente. Assim como todos os nossos outros pensamentos, elas acontecem em todo o corpo. Se ativar os músculos associados a uma emoção, você ativará e experimentará essa mesma emoção, mais exatamente o processo mental, que, por sua vez, afetará o seu corpo. Nessa instância, foi o seu sistema nervoso autônomo. Você pode não ter percebido, mas, ao fazer o teste anterior, o seu pulso aumentou em 10-15 batidas por minuto e o fluxo sanguíneo aumentou em direção às suas mãos, que agora estão mais quentes ou formigando. Como isso aconteceu? Usando seus músculos, como acabei de sugerir, você disse ao seu sistema nervoso que estava irritado. Reação imediata. Como você vê, funciona nas duas direções. Faz todo sentido. Se você pensar bem, traço qualquer outra coisa seria muito estranha. Na verdade, se pensamos, o nosso corpo é afetado. Se algo acontece com o nosso corpo, os nossos pensamentos são afetados. Se ainda parecer sem sentido, pode ser porque geralmente nos referimos a algum tipo de processo ou sequência, usando a palavra pensamento, enquanto a palavra corpo é usada para se referir a 11. Uma entidade física. Um outro jeito de descrever em termos mais objetivos: você não pode pensar nada sem que isso surta algum efeito nos seus processos biológicos.